samba, é só alegria. Certas horas eu sinto uma vontade de ir embora, te largar, deixar você sentir o que é uma solidão. Preste atenção, seu tratamento a mim é uma subtração. Procure dar valor, não mate uma paixão. Se me deixou de amar, porque um falso amor protelar. Se pra você não estou lhe dando mais momentos de prazer, decida, seja franca, pra que me esconder? Sei muito bem. Só samba, casa nossa, subtração em mais uma super sequência que volta daqui a pouco no finalzinho da tarde a partir das 5 horas. Amanhã, quarta-feira, tem uma dica muito bacana da 105 para você curtir uma noite véspera de feriado de Corpus Christi. Amanhã, dia 18, véspera do feriadão, a partir das 21 horas, tem um pagode muito gostoso para dar uma aquecida nesse frio que tem feito, né? Carioca Club recebe o pagode da 105 e o Billy SP vai agitar a turma. Billy Krigos. Sucessos da época do Exalta, do Sam Prazer, da carreira solo de ambos. Catinguelê com novidade, né? Que fase bacana tá vivendo o Catinguelê neste ano 2025. Catinguelê, Krigor e Billy SP. Ingressos antecipados no clubedoingresso.com. Amanhã, no Carioca Club Pinheiros, Rua Cardeal Arco Verde, 2899, tá? no dia 21 também. Sabadão tem feijoada no Deck Bar a partir do meio-dia, de propósito. Sampa Crew, e você pode também adquirir o seu ingresso no clubedoingresso.com. Avenida Atlântica, 4200, sabadão. São vários eventos programados com a 105 neste mês de junho, para o mês que vem também. Você pode acompanhar a nossa agenda completa lá no Instagram, @105FM oficial no Insta, e Rádio 105FM é sua alegria no Facebook também, tá? E aqui no Deck eu tenho o contato da produção da casa, que é o 11 976088000. Qualquer dúvida, pergunta lá pra rapaziada, tá? 976088000. Sábado, de propósito, e Sampa Crew, 4h24, os comerciais e Só Samba. Não esquece, volta já já no finalzinho da nossa tarde a partir das 5 horas. Esportivo. Patrocínio. Qualidade e confiança em qualquer caminho. Você sabe, na Cata, pode contar. Você ligado aqui na 105 FM. O Palmeiras volta a campo pelo Mundial de Clubes nesta quinta-feira. A bola rola 1h da tarde, horário de Brasília. Tem Palmeiras e Al Ahly. O Verdão, que na estreia do Mundial no domingo, ficou no empate em 0x0 com o Porto. Com os trabalhos técnicos de Silvio César e o Marcel Capretes, desejo uma ótima terça-feira para todos nós. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe, é só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. 105 é só alegria. Tá precisando dar um gás no seu dia? Monster 357. Disposição física e mental, alivia o estresse e dá um up na libido. Monster 357 não é um medicamento. Produto 100% natural. Se encontra indicação, disposição, foco e concentração com apenas uma cápsula ao dia. Todos esses benefícios por apenas R$ 79,00, com frete grátis. Adquira já o seu. mundosadio.com.br ou 11 94010 0838. 105 é só alegria. Espaço Rap. Consome, nem sei seu nome ou número do telefone. Meu mundo para, toda vez que ele passa. Eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça. O suor corre frio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a mil. Fale, não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Nem sei seu nome ou número do telefone. Por ele me disfarço, não disfarço, não me acho. Eu não sou super mulher, nem fui feita de aço. O suor corre frio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a mil. Fale, não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Você vai estar na minha. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. Você vai estar na minha. Que

tudo, bebê. 105 FM, FM, FM. Eu passei a vida procurando alguém como você. Eu preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu. Eu passei a vida procurando alguém como você. O meu amor é seu, o meu amor é seu. Que noite linda! E pra ficar melhor ainda, eu quero chamar essa rapaziada. Se encontrou! Briga pra quê? A essa hora, deixa eu entrar. Abre essa porta, escute, eu tenho uma explicação. Não fala nada ou vai perder a razão. Tô sem juízo, tantos problemas. Me dá uma força, não me condena. Preciso tanto de você nesse momento. Deixa eu entrar, já é tarde, por favor. Eu já falei, não tem ninguém no seu lugar. Então me diz o que é preciso pra provar que eu te amo, que eu te amo. Eu passei a vida procurando alguém como você. Preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu. Eu passei a vida procurando alguém como você. O meu amor é seu, meu amor é seu. Eu passei a vida procurando alguém como você. Não fala nada, vai perder a razão. Tô sem juízo, tantos problemas. Me dá uma força, não me condena. Preciso tanto de você nesse momento. Deixa eu entrar, já é tarde, por favor. Já falei, não tem ninguém no seu lugar. Então me diz o que é preciso pra provar que eu te amo. Essa nova roupagem de O Meu Amor é Seu, participação do Doce Encontro, muito bacana, versão ao vivo. 12, faltando para 5, daqui a pouco no fim de tarde, só samba. Informativo 105. O Ministério do Trabalho e Emprego começou a liberar nesta terça-feira a última parcela do saldo retido do FGTS. São beneficiados os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário, foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro deste ano 2025 e tiveram o saldo bloqueado. Os valores são creditados automaticamente na conta bancária cadastrada entrada para o saque do FGTS. O trabalhador pode consultar qual conta está registrada e acompanhar a movimentação das contas vinculadas por meio do aplicativo FGTS. Os recursos ficam liberados até o dia 27 agora de junho. Após essa data, o dinheiro não sacado retornará para as respectivas contas vinculadas do FGTS. Então dá uma verificada lá, tá? No aplicativo FGTS, porque o Ministério do Trabalho e Emprego começou a liberar nesta terça-feira a última parcela do saldo retido do FGTS. 4:49. Boa tarde. 105.5. Tive com outra pessoa. Eu não imaginava que iria ficar assim. O coração chegou até as batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir um favor. Me bloqueia das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. Esperando. É isso aí, me deu vontade de pular de um avião. que era você que o meu coração estava esperando. É isso aí, me deu vontade de pular de um avião, mesmo tendo medo de altura, porque você chegou e deu um porradão. Pode impedir, que não tô nessa de fazer outra injeção. Deixa eu me mudar pra sua rua, porque você chegou e deu um porradão. Porradão no coração, que bate da líder em suspensão é a HG Nakata. Pode contar. Não perca nada do que acontece no mundo do futebol. O programa 105 FM Futebol Club, de segunda a sexta, às 18 horas, com muita informação, opinião e descontração. Futebol é aqui na 105 FM. Futebol na 105. 105 é só alegria. Falou que não existe um amor em ti.

com essa sua indiferença. Está matando aos poucos nosso amor. Estrada, a Pampa. Sempre sinto essa alegria, é amor no seu coração. Deixa eu entrar no seu mundo, mudar sua vida, te fazer bem mais feliz. Sinto a cada segundo meu amor crescer. Horas e 23, 105 FM, é só alegria, só samba. Daqui a pouco, às 6 horas, tem 105 Futebol Clube, as informações do esporte, do futebol, da Copa, do Mundial, da FIFA. Fluminense jogou muito hoje contra o Borussia Dortmund. Todo mundo esperava que o Borussia fosse pra cima, mas não, o Fluminense foi melhor. E assim como o Palmeiras poderia ter conseguido aí 3 pontos, hein? Palmeiras contra o Porto também. Amassou, foi pra cima, mas ficou no empate em 0-0, assim como o Fluminense hoje também em 0-0. Daqui a pouco, a nossa turma do esporte traz todas as informações e o desempenho dos brasileiros na Copa do Mundial da FIFA. Os brasileiros indo bem, né? O Flamengo venceu, né? Bem, isso aí. Vamos continuar a caminhada aí. Boa sorte pra todos, né? quarta-feira ainda deve começar com sensação de frio. No decorrer do dia, o sol aparece e a máxima pode chegar aos 26 graus. Apesar do aumento da nebulosidade no final do dia, não há previsão de concentração com apenas uma cápsula ao dia. Todos esses benefícios por apenas R$ 79,00, com frete grátis. Adquira já o seu, mundosadio.com.br ou 11 94010 0838. 105 é só alegria. Espaço Rap. Você tava com quem tava, onde foi, oh, oh. Não imaginava que o tempo jogou. E nunca parado, ligado na onde que vou, observando lugares que tô. E percebi que o oi morreu, morreu. Eles descendo a ladeira, os homens chegou, meio pá de primeiro. Então fica ligado que o clima tá agitado, mas nem precisa correr, se não tem tema. Dessa vez não deu boi pra ninguém, e suou até quem tentou permanecer. Mas é preciso acreditar na força de Deus que dá um boi. Hey! Original, real the boy, sai, vai. Que a sociedade é se massar de quem vacila, cai. Porra atrás, cavaleiro de Jedi. Confrontai o monstro, que tira o que é dos outros. Inclusive a paz, libertai, capa atrás. Abolição pra paz, a vida é seu tesouro. Morre como um sonho, se tropeça é tombo. Se erra, vai de novo. O jogo é pra quem faz, só capaz, corre atrás. Quem planta, colherá. A vida dá em dobro, mas tira se piscar. Onde você tava, com quem tava, aonde foi? Não imaginava que a quebrada já molhou. Por que vida não dá boida? Por que vida? Qual é o mal? Onde você tava, com quem tava, aonde foi? Não imaginava que a quebrada já molhou. Por que vida não dá boida? Por que vida não dá? É porque vida não dá boida. Por que vida não dá? A vida não dá boida, se mosca já foi. Se perdeu no quando ele acertou, oh, oh, porque não se ligou, que a quebrada já moiou, oh, oh. Quem já descolou, já até desbaratinou, oh, oh. Que quem procura disfarçar, quem vai no canto da praça, quem faz sinal de fumação, quem vê farinha ou cachaça. Não vê que isso basta, que se mosca ela raça, cê não espera, ela passa, cê toma tapa de graça. Então moleque, onde é que tá o back? Com esse belo black, vocês que são do rap, já, check, já, check. Na brisa que contamina, transforma o amor, impulsiona a vida e me faz louco. A rua é quem vai determinar quem é e quem não é, quem vai ficar. Porque a rua não é sua, sei que tem que ser da rua pra admirar a rua, seja no sol ou na chuva. Yellow boot ou de chinelo, no verão ou no inverno, na favela ou nos prédios, cara limpo ou com remédio, time do louco. Se mosca já foi, a rua não dá boi, boi. O mãe é que sou da favela, de coração vagabundo. Se por só um segundo a razão desse mundo entendesse do amor, sem interesse ou rancor, se as diferenças não diminuíssem, nossa origem pela cor. Quer que seja, somos semelhantes desde antes disso, criado a imagem do Senhor. Cada vida uma verdade, um caminho, uma história. Cada dia coragem, cada fase uma memória. De cada momento, de cada lamento, de cada glória. Pra cada louco, pra quebrada que mora. Onde você tava, com quem tava, aonde foi? Não imaginava que a quebrada já molhou. Por que vida não dá boida? Por que vida? Qual é o mal? Onde você tava, com quem tava, aonde foi? Não imaginava que a quebrada já molhou. FM. Todo mundo tem passado, eu sei, mas o seu eu não quero saber.

forte. Minha única sorte é seria de ter esse reggae, vontade de fazê-lo no meio da fumaça verde. Não me negue, só me pegue, só me toque quando eu pedir. Se não pode ferir o dia, todo cinza que eu trouxe pra nós dois. Nos lençóis desse pra Marrakech, do luto o impulso que empurra o coração e o coração pra vida. Não me negue, só me reggae, só me toque quando eu pedir. Se não pode ferir que eu trouxe pra nós dois. Flash de viagem, vontade de cantar um reggae. FM é só alegria nos lençóis desse reggae na levada de Zélia Duncan. Você relembrou aqui na 105. Informativo 105. Em sua quarta edição, o Festival Literário Paulistano entra na sua segunda semana e acontece até o dia 22 na Praça Charles Miller, no Pacaembu, reunindo mais de 200 autores, ilustradores e artistas em debates, oficinas, contações de histórias e uma programação gratuita. Olha que bacana. A Feira do Livro de 2025 contará com cerca de 250 eventos. Foram 164 na edição anterior. E a expectativa é receber pelo menos 110 mil visitantes. O evento também oferece transporte gratuito entre a Estação Paulista da linha 4 amarela do metrô e a feira, tá? Faltando 17 para 6. Informativo 105. Isso aí, tô indo nessa também. Bom finalzinho de tarde para você. Na sequência tem 105 Futebol Club, as informações do esporte, da Copa, do Mundial da FIFA, dos brasileiros e muita coisa bacana na semana de futebol. Mais uma vez agradeço aqui as mensagens de carinho, de pesar, de sentimentos ao nosso companheiro Fabiano Olivato. Fafá Olivato que nos deixou na noite de ontem, né? Que Deus o tenha, o receba e conforte o coração de toda a família do Fafazinho Olivato, tá? Então, Então a gente agradece os ouvintes, o carinho do público aqui no WhatsApp, também nas redes sociais, nas páginas da rádio, né, tanto no Instagram como no Facebook, inúmeras mensagens, né? Ele merecia, era um cara do bem, um grande profissional, um excelente pai de família. Então a gente agradece em nome de toda a turma, toda a família 105 FM, as mensagens de carinho ao nosso querido Fafá Olivato. Tô indo nessa manhã, te espero às 14 horas em Só Samba, são 5h44, tá? A gente se fala aqui na 105. 105 FM. Sampa Crew, conosco no Deck Bar, no Pagode com Feijoada, Sampa Crew e De Propósito. Bom finalzinho de tarde pra você ouvindo a 105 e pra sempre vou te amar. Tchau, tchau. Um amor tão intenso não corresponde em cada lágrima que cai, o poema perdido, caminho sozinho, sob a sombra da saudade, sem saber que dia, horas, ou se é cedo ou tarde, buscando a resposta do porquê, pois não me entendo. Alguém que não me quer, possuir tudo que tenho no meu peito, pintei um céu de ilusão pra te abrigar na minha imaginação. Te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. E assim vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa. Deixar de lado o rancor e perdoar. Um sorriso no rosto é fundamental pra viver uma boa. O meu terreiro iluminado e ungido, cercado de amigos num clima legal. Deixa de lado o rancor e perdoa. Um sorriso no rosto é fundamental pra viver uma boa. Deixa de lado o rancor e perdoa. Um sorriso no rosto é fundamental pra viver uma boa. Coisa boa, churrasco, cerveja e futebol. Poder curtir pra xó, abrir o peito e cantar. Coisa boa, beijar uma boca à luz do luar. Coisa boa, abrir o peito e cantar. Coisa boa, beijar uma boca à luz do luar. O meu terreiro iluminado e ungido, cercado de amigos, um clima legal. Deixar de lado o rancor e perdoa. Um sorriso no rosto é fundamental pra viver uma boa. Deixar de lado o rancor e perdoa. Um sorriso no rosto é fundamental pra viver uma boa. Coisa boa, criança estudando pra valer. Fazer o meu Brasil crescer. Bem-estar da nação, coisa boa, meu samba tocando no seu coração. Coisa boa, o bem-estar da nação, coisa boa, meu samba tocando no seu coração. Coisa boa, o bem-estar da nação, coisa boa, meu samba tocando no seu coração. Coisa boa, bem-estar da nação, coisa boa é meu samba tocando no seu coração. Coisa boa, meu samba tocando no seu coração. Coisa boa, meu samba tocando no seu coração. É bom demais, meu sagrado. Solidão. 105 FM. Nosso amor é mais seguro aqui no nosso mundo. Nós dois construímos um castelo onde tudo é belo, bem maior que tudo. Tanta gente pra julgar a gente, pra nos abalar não foi suficiente. Ninguém vai dizer que é certo ou errado, nem vai destruir o nosso amor tentado. Se o vendaval chegar, você me ajuda a superar. Nos teus braços encontrei o meu melhor lugar. Vão duvidar do amor, estamos entre o mal e o bem. Não precisamos dar um no seu dia. Monster 357, disposição física e mental, alivia o estresse e dá um up na libido. Monster 357 não é um medicamento, produto 100% natural, sem contraindicação. Disposição, foco e concentração com apenas uma cápsula ao dia. Todos esses benefícios por apenas R$79, com frete grátis. Adquira já o seu, mundosadio.com.br ou 11 94010 0838. 105 é só alegria. Futebol na 105. Patrocínio Nakata, confiança e qualidade que você pode contar. Entra em campo agora o 105 FM Futebol Club. O programa esportivo mais ouvido do rádio. A partir de agora, você confere as opiniões mais imparciais, as notícias direto do seu clube e ainda a participação do torcedor. rolar no gramado do futebol que pega bem. E quando a bola rola, a 105 FM deita e rola. 105 FM Futebol Club. 105 FM Futebol Club. Apresentação, Weber Lima. 17 horas e 59 minutos. Está começando o 105 FM Futebol Club na maior audiência do rádio esportivo. Em um dia muito triste pro rádio, um dia muito triste para 105, não é? Nos despedimos ontem de Fabiano Olivato. Nossos sentimentos à família, que ele receba muita luz na sua passagem. É isso que a gente deseja pro Fabiano Olivato, cara muito novo, não é? 51 anos. A gente deseja toda a força à família. Bom, vamos para o nosso programa de hoje, para o 105 FM Futebol Club, para falar das coisas do futebol do Brasil no mundo, especialmente no Mundial de Clubes. Comigo, Weber Lima. Ao meu lado, Marcel Capretti. No YouTube, Gabriel Petraço. Na mesa de som, Fábio Rogério. Na maior audiência do Rádio Esportivo, vamos até às 19h. Estamos juntos até às 19h. Falando muito de Mundial de Clubes da FIFA, a gente vai falar aqui das coisas do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras e, lógico, as informações de Corinthians, São Paulo e Santos na maior audiência do Rádio Esportivo, com Márcio Torvano, Edson Rufino e Cibele Leão. Você participa conosco através do YouTube, youtube.com/105FM Futebol Club, e também pelo WhatsApp 11 999 325 105. Para a Nakata, amortecedor HG Nakata, pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chapadão Bebidas, o melhor para você. Bebidas nacionais e importadas. E Gold Beef, carne todo dia em sua mesa. Vamos aos destaques do programa deste dia 17 de junho de 2025. Destaques do seu time, 105 FM Futebol Club. E o Palmeiras treinando finalizações, a tal eficácia. Quinta enfrenta o Al Ahly do Egito. Estevão defende o clube. No Corinthians, o momento é de preocupação. Besiktas, clube turco, tem interesse em Memphis Depay. A CBF definiu jogos das oitavas de final entre Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil. Dia 30 de julho, Neoquímica Arena. Dia 7 de agosto, Allianz Parque. Quando o futebol brasileiro voltar, Hernan Crespo vai realizar um sonho: encontrar o torcedor do São Paulo enchendo o estádio do Morumbi. No Santos, ainda nada de Neymar assinar um novo vínculo até dezembro de 2026. E ao jornal L'Equipe, jornal francês, pai de Neymar disse que vai a Miami nos próximos dias e vai falar com outros times. No Botafogo, amanhã acontece a atividade que vai definir time titular. A tendência é que seja com mudança, fortalecendo a defesa. Mastriani, esse já está confirmado, vai sair para a entrada de Cuiabano. 105 FM Futebol Club. Futebol. Até porque o Renato Paiva não é louco, né? De jogar com o Mastriani. Ele vai colocar o Cuiabano, lógico, para segurar o time. Porque teremos na quinta-feira 8 ou 10 jogadores dentro da grande área. Podem aguardar aí. Botafogo não vai conseguir sair pro jogo. Mas a gente fala sobre isso dentro do nosso programa a partir de agora. 18 horas e 3 minutos no YouTube. A enquete de hoje é a seguinte: muito por conta do que a gente está vendo aí dos clubes portugueses, que estão mal das pernas, hein? Pelo menos no Mundial estão demonstrando isso. E aí a pergunta é: qual campeonato é mais forte, na sua opinião, pelo apresentado? Porque eu sei que quase ninguém acompanha o futebol português. Inclusive o Globo.com abandonou o futebol português, né? Eu sempre procurava a tabela do campeonato português no Globo.com, os caras abandonaram. Pra você ter uma ideia, tem a tabela lá do ano passado, da temporada passada. Não dessa que acabou, da outra, né? Que o Sporting foi campeão e o Sporting foi bicampeão neste ano. Qual é o campeonato mais forte, o brasileiro ou a Liga Portuguesa? Pelo que estamos assistindo ontem com o Boca Juniors quase vencendo o Benfica, o Porto, que teve muitos problemas contra o Palmeiras, enfim, você participa conosco. E o nosso Celso Cardoso também conosco, no dia de hoje. Olá, Celso, boa noite, tudo bem? Ah, não tá, peraí, vamos ver. Aí, agora sim. Grande noite para você, meu querido Web Lima. Uma satisfação muito grande em estar contigo em mais um 105 FM Futebol Club. Satisfação é minha, Celso. Marcel Capretes. Boa noite, Marcel, tudo bem? Tudo bem, Weber, Celso, grande abraço a todos. É um dia muito triste, né, Weber? Como você já disse na abertura, me permita também prestar os meus sentimentos, os meus pêsames à família do Fabiano Olivato. Eu tinha um contato mais próximo com ele por estar no Estúdio Central, né, Weber? Então encontrava sempre o Fabiano Olivato. É uma figura maravilhosa que nos deixa um grande palmeirense. Toda vez que eu encontrava o Fabiano aqui nos estúdios, a gente brincava do Palmeiras e tal. Ele estava feliz da vida com a fase recente do Palmeiras, né? O Fabiano, que tinha pego aqueles Palmeiras ruins lá, que foram rebaixados. Adorava o Abel Ferreira e nos deixou de maneira tão precoce, né? Muito triste, Weber. O clima, claro, né? Poxa vida, muita tristeza nos corredores aqui da emissora. E fica aqui os meus sentimentos aos amigos, próximos, familiares do grande Fabiano Olivato, que nos deixou tão precocemente, de maneira tão triste, né, Weber? Queria também expressar os meus sentimentos, meus pêsames aos familiares do Fafá. Do Fabiano, e também não só aos familiares, mas também aos fãs, ouvintes, amigos. E eu também tive a oportunidade de, mais à distância, o Capretes esteve sempre perto dele aí em Jundiaí, a gente falava sempre por telefone, eu mandava os boletins normalmente que eu fazia para a rádio para ele, a gente tinha um contato mais próximo. Então realmente uma notícia muito triste que impactou a gente desde ontem à noite. Então fica aqui meus sinceros sentimentos, não só uma questão de protocolar, mas real, verdadeira, pela perda de um profissional e uma pessoa tão querida pelos amigos, pelos companheiros de equipe e também pelos ouvintes. Tá certo. Vamos falar de futebol. 18 horas e 6 minutos. Vamos abrir o programa de hoje. Deixa eu olhar aqui, rapaz, que eu mando o negócio e eu esqueço. Vamos lá aqui abrir o programa de hoje falando do Palmeiras e da enquete de hoje também, né? Se você acha que a Liga Portuguesa é mais forte do que a do Brasileiro, ou a do Brasileiro é mais forte que a Liga Portuguesa. Você manda sua mensagem, participa conosco no youtube.com/105FMFutebolClube, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações e já anote aí o que você acha. Brasileirão, 96% Brasileirão, caramba, nunca vi uma votação desse nível. 96% Brasileirão, 4% Liga Portuguesa. Antes da gente falar do assunto, inclusive ontem, eu estava ouvindo o programa e vendo o senhor Marcel Capretti, o senhor Celso Cardoso, falando maravilhas do Palmeiras, entendeu? Eu pensei que ele estava na Plim Plim, que os caras da Plim Plim estão assim, nossa, esse Palmeiras é maravilhoso, que não sei o que, 40 mil torcedores no estádio. Mas antes de eu destilar o meu veneno, as informações do Verdão com Márcio Torvano. E ainda acontece o debate, a discussão, claro, no bom sentido. Palmeiras na estreia do Mundial jogou bem, foi melhor que o Porto, mas não venceu. Torcedor teria comemorado muito para um simples empate. Mas nesta quinta, o Verdão pode voltar ao caminho das vitórias. Enfrenta o Al Ahly do Egito, 1:00 PM, em Nova Jersey. E logo após a partida contra o Porto, Estevão falou com os jornalistas. Falou o que faltou naquele jogo e também sobre pressão. Bem, Palmeiras faltou a eficiência na última finalização, no último passe. Que ganha jogo é gol. Esse nervoso, essa pressão é um privilégio, cara. Eu, antes do jogo, tava bem tranquilo, tava conversando com a minha família ali. A gente veio pra mostrar que a gente é o Palmeiras. A gente tem jogadores de ótima qualidade, a gente sabe da nossa capacidade, do nosso desempenho, que a gente tá aqui pra mostrar que a gente é o Palmeiras. Representar o Palmeiras, a identidade do Palmeiras, é melhorar cada vez mais, trabalhar mais pra ter mais eficiência e seguir firmes e trabalhando pro próximo jogo. Este é Estevão, falando aqui na 105 FM, defendendo o seu clube. Ele que após o Mundial vai atuar no futebol inglês, O que o torcedor anda reclamando bastante é a falta de pontaria dos atletas do Palmeiras na hora de fazer o gol. Abel Ferreira, que tomou amarelo no primeiro jogo, pode até repetir o time que iniciou a partida, mas Paulinho e Flaco Lopes podem ganhar oportunidade. Um provável time: o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Felipe Anderson, Estevão, Maurício ou Facundo Torres ou Paulinho e Vitor Roque ou Flaco Lopes. Portanto, aí as informações do nosso Márcio Torvano do Palmeiras, que pega quinta-feira o Al Ahly, e segundo Diego, Petraço, Celso Cardoso, Capretti, já ganhou do Al Ahly, já ganhou, não precisa nem entrar em campo, já ganhou do Al Ahly. É ou não é, seu Celso, que você tava elogiando, tudo mais, não. Inclusive eu queria falar um negócio, os caras, será que eu tô louco, velho? O Abel Ferreira tá falando assim, 45 mil, essa papagaiada, né? Inclusive o Estevão tava reclamando de gramado, gente, pelo amor de Deus, tinha que ter feito o gol no Porto, aquele time é muito, tá muito mal, a defesa entregou, acho que umas 3-4 bolas pro Palmeiras na saída de bola, e o Palmeiras não conseguiu fazer gol. Não, mas tá maravilhoso, que nem o Fluminense hoje. Nossa, Fluminense maravilhoso, mas fez gol? Não. O Palmeiras, ai que maravilhoso, fez gol contra aquele time? Não, não adianta. É igual ao Arli, vai pegar o Al Ahly. Se não ganhar do Al Ahly, um abraço. Vai ficar difícil para se classificar. Mas eu queria falar um negócio. Primeira coisa, tá muita reclamação, Celso. O Estevão reclamou do gramado, pô. Tem que jogar bola, velho. Jogar bola, não dá pra reclamar de gramado. Gramado você reclama aqui. Aqui pode reclamar. No interior de São Paulo, no interior isso. Do Brasil. Aqui pode reclamar, lá não. Não. Outra coisa, o Abel com essa mania. Não, mas o goleiro, você vê como é que são as coisas do futebol. O goleiro titular era bom, aí ele não veio, ficou reserva, pegou muito. Pô, não é que ele pegou muito, seu time foi incompetente. E a última pra fechar. Não, porque 46 mil torcedores. Tinha a torcida do Porto lá também, né? Tava, o estádio era para 80 mil torcedores, tinha lá 46, com muita torcida do Porto. Então menos, galera. E pior que os caras do Plim Plim embarcam nisso daí, não? Grande público. Ontem do Flamengo ontem. Outra vergonha. Agora, olha, tá vendo? O corintiano que gosta de falar que eu falo bobagem, o corintiano fez bonito. Foi lá no Japão, não era Estados Unidos, não. Foi lá no Japão quase 70 mil. Aí sim. Aí eu tenho que falar, bater palmas. Agora, falar 40 mil ontem do Flamengo, 20 e poucos? Ah, para com isso, gente. Ah, para. Fala, Celso. Senhor defensor desse futebol do Palmeiras, vamos não, lá. Não sou defensor. Preciso me explicar. Quando a gente tem uma potência europeia diante de um time sul-americano, por natureza, você já imagina que o confronto não vai ser nada fácil. Tanto que até agora, você viu, hoje cansei de ver postagens de que o Corinthians continua sendo o último sul-americano a vencer um europeu num torneio oficial. A gente tá falando de 2012. E não faltou chance para Palmeiras e Fluminense ganharem, não, hein? Não faltou, nem Flamengo contra o Liverpool. Então, veja só. Então, é difícil. Só que a gente tá vendo que não é bem assim. A gente falava sobre isso ontem no programa, essa segunda prateleira do futebol europeu está se mostrando, digamos assim, não vou dizer, dá jogo contra os nossos principais times. A gente viu o Porto, a gente viu o Benfica ontem, você falou, o Borussia hoje que a gente vai falar daqui a pouco. Dá jogo, e o Palmeiras jogou, o Palmeiras criou as oportunidades. Então se o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras criou mais oportunidades, claro que são dois times distintos. Mas o Palmeiras criou muito mais oportunidades contra o Porto do que foi contra o Chelsea naquela final. O Palmeiras teve uma postura muito mais aguerrida, muito mais ofensiva do que teve contra o Chelsea, por exemplo, naquela final. Quando o Palmeiras foi um time retrancado, o Palmeiras jogou sem ambição. Estava jogando para levar o jogo para os pênaltis. Então, o que eu entendo que foi elogiável é que o Palmeiras teve a oportunidade de vencer. E aí, independentemente do Porto ser um dos piores europeus que participam do Mundial de Clubes da FIFA, e eu concordo é o Porto, uma camisa tradicional, é o futebol europeu. Sim, duas vezes campeão mundial. Então, nesse sentido, eu entendo que o Palmeiras foi bem. Agora, não ter feito gol é um outro detalhe. Você pode considerar a falta de efetividade. Mas eu tenho como premissa, Weber, isso faz parte da minha característica como comentarista, não só avaliar a finalização equivocada, mas as chances que cria. Para mim, um problema é quando o time não cria. Isso para mim é um problema. Quando o time finaliza uma vez, duas vezes no jogo. Não, o Palmeiras teve chances claríssimas. Então isso mostra que o Palmeiras foi bem. O que faltou foi precisão nos atacantes, especialmente do Estevão, que perdeu um gol incrível no primeiro tempo. Sim. E depois naquela sequência de bate, rebate, o goleiro fazendo milagre. Mas entendo sim que o Palmeiras foi bem. O Palmeiras perdeu uma chance de conquistar 3 pontos, mas foi bem. E outra coisa que o senhor Capretti não falou ontem também. O Nivaldo tá falando aqui, ó, é palmeirense, Nivaldo Pontes. Tirou o Estevão do jogo, mexeu mal. Isso também foi mal. Mexeu mal, o Estevão tinha que ficar no jogo, em campo, Nivaldo de Itatiba. Você tá certo. E o Capretti não falou nada disso, Capretti, ontem. Não, pois é, Weber, eu entendo o que você está dizendo e claro que é importante. A vitória tinha que ter vindo e não veio, e isso muda qualquer questão de análise. Mas eu tô com o Celso nessa. Eu gostei demais do Palmeiras. Eu gostei demais do Palmeiras pela intensidade. Faltou uma tranquilidade maior. E o Palmeiras tem que perder esse negócio de que não tem Mundial, então todo Mundial é assim. Porque nos últimos dois que o Palmeiras disputou, sendo que o primeiro nem chegou na final, mas até no segundo, na final contra o Chelsea, era um outro formato, eram dois jogos apenas. Aquele pênalti que o Luan cometeu, que daí saiu o gol do Chelsea. Nervosismo, ansiedade, isso não pode atrapalhar o Palmeiras. E se o Abel é mestre nisso, tá? A questão da mentalidade, o jeito que ele incute as ideias nos jogadores é diferente. Talvez seja a maior das características do Abel Ferreira. Não seja nem a parte tática, não seja nem explorar tecnicamente o que cada jogador tem de melhor, seja sim fazer os jogadores comprarem as ideias dele. Isso, pra mim, nesses 5 anos de Abel, é o que mais chama atenção. Mas falta essa questão da tranquilidade. Eu espero que no jogo de quinta-feira contra o Al-Ahly, já saindo o peso da estreia, o Palmeiras consiga jogar mais leve, mais solto. Mas pra mim, Weber, domingo o Palmeiras jogou demais contra o Porto. Eu não esperava, hein? Tamanha intensidade, tamanha rotação. E vale o registro que o Porto, e a gente comentava ontem, eu e o Celso, ele tá na segunda caindo pra terceira ou até pra quarta prateleira do futebol mundial. Ele não está na nata. Nós temos a nata. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, o próprio Chelsea ali oscilando, mas o Porto é um nível abaixo, porque a Liga Portuguesa é inferior, já entrando um pouco na enquete. A Liga aqui no Brasil, nosso campeonato, é mais forte do que o português, sem dúvida. Nós temos mais times que brigam pelo título. É difícil pegar o Ceará no Castelão, e o Ceará não briga pelo título. É difícil pegar o Juventude em Caxias, e o Juventude não briga pelo título. Lá não. Lá são 3 clubes apenas. Enfim. Então, Weber, eu sei, eu entendo, você também tem toda a razão em falar do resultado, mas a atitude do Palmeiras, a bola, o futebol e a postura, apesar dessa intranquilidade em vários momentos, mas me agradou demais, viu, Weber? E na sua opinião, Celso, português ou brasileirão é mais difícil? Eu entendo que o campeonato brasileiro, obviamente. Porque tem lá, mais clubes, né? Em Portugal você tem o quê brigando? Sporting, como diria, Sporting, Benfica e Porto. Só, quer dizer, pelo amor de Deus, mas guardadas as devidas proporções, é menos competitivo que o campeonato paulista, que tem Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. Fora Bragantino, Ponte Preta, quando aparece. Então, do ponto de vista de campeonato, o brasileiro é muito. Jorge Jesus falou sobre isso quando ele veio aqui, que o campeonato brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Então, quando você compara o campeonato português com o campeonato brasileiro, não se discute. Aliás, recentemente foi feita uma pesquisa. O brasileiro aparece como a quinta maior liga, entre aspas, do mundo, perdendo apenas para o campeonato inglês, para o campeonato espanhol, para o campeonato italiano, francês, alemão. Está na frente ainda do francês e do português. Boa. Ó, é o seguinte, a Geni Marinho está falando que eu sou invejoso. Geni, eu estou falando isso para todo palmeirense que fala isso. Weber, o São Paulo está disputando. Eu falo assim, graças a Deus que o São Paulo não está lá. Graças a Deus que o São Paulo não está nessa competição. Era só traulitada atrás de traulitada. Então, deixa isso pra lá. Deixa esse negócio. Porque ainda tá muito bonitinho, né? Na fase de grupos, na primeira rodada, tá tá muito bonitinho. Pelo que eu estou ouvindo, os caras estão falando, não, brasileiro dá para jogar esse Mundial. Daqui a pouco a gente conversa, né? em instantes. Você tem que dividir, em prateleiras. Tanto que... Por quê? Por que que acontecia? Eu não sei se você está ouvindo. Sim, céu. Claro. Falando, as pessoas já se movem. Os brasileiros têm condições, claro. Ó, você não está vendo? Porque a gente olha para trás, quando você tinha a versão antiga do Mundial, era um europeu campeão. Sim. Então aí você tem a nata, o melhor. E ainda assim, um jogo que você... Agora você tem... Poxa, não é um europeu bom. Você tem o Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City e Bayern. Você pega os quatro aí. Isso. Que vai ficar entre os quatro. Um vacilar, ok. Dois. Já é um milagre. Já é um milagre. Agora dois. Não dá. Não vai. Ó, é o seguinte. Vamos lá, então. A gente vai falar do Corinthians, mas antes quero ver a participação. Tem nada dessa de inveja, não, gente. Não tem nada de inveja. O São Paulo tem que ficar distante mesmo. Ei, Veraldo, tô vendo a cara de Veraldo aqui dando entrevista do Fluminense. É outro Matheus Cunha da vida. Vamos ouvir aqui, o povo participa. Vamos lá. Boa noite, Alberto. Aqui é o Flamengo Tietê, ligando o futebol. Acredito que o clube brasileiro é mais difícil, hein? Mais complicado. Os quatro brasileiros entrou bem no Mundial. Um abraço pra você. Fala, Weber. Boa noite. Fabiano de Jundiaí, palmeirense. Na minha opinião, o nível do nosso futebol é que aumentou e não dos europeus que defasaram. Então a gente tem mais times competitivos. Essa é a minha opinião. Um abraço. Um abraço. Mais um. Boa tarde, família 105. Carlos Eduardo aqui de Campinas. Pô, Weber Lima, já começou a cornetar Palmeiras? Que é isso, hein? Pelo amor de Deus. Vai ser campeão, hein? Esquece isso, mais um. Boa noite, Weber. Boa noite, 105. O Brasil é o mais forte, Weber. E o Weber, onde você estava ontem? Você foi levar o Zubeldia no aeroporto? Um abraço a todos aí, Nivaldo Palmeirense de Cajamar. Ah, Nivaldo, não, o Zubeldia já foi, né? Ah, maravilha, ainda bem, né? Porque aí o São Paulo. Inclusive os senhores também, Marcel Capretti, Celso, ontem falando. Não mudou nada, é 6 por meia dúzia. Vocês vão ver quando o Crespo, lindo e maravilhoso, começar a armar o time e tal, vocês vão ver. Você tá falando diferença. Sério? É, vocês vão ver a diferença. Eu vou te falar uma coisa, o Crespo tá pro São Paulo como o Dorival tá pro Corinthians. É. Fumaça. Ó, é o seguinte. Eu acho que o Crespo não engraxa a chuteira do Dorival como treinador, hein? Não, mas eu tô falando sobre as expectativas, entendeu? Da expectativa. Ó, mas eu vou falar pra vocês. Um cara que esse Crespo já vai trazer pro time, sabe quem é que vai resolver ali o a meiuca? James Rodrigues. Não, Luan. O Luan. Ele adora o Luan. Você vai ver. Olha a diferença de volante lá do São Paulo, quando o Luan jogar lá. Isso eu falo há muito tempo, hein? É que o Luan foi lá pro Vitória, parece que deu uma bagunçada na linha da vida dele aí, voltou pro São Paulo, tá se dedicando e tal. Vocês vão ver o Luan. Luan de volante. Aí é volante, não é Alisson, não. Não é Alisson, é volante de verdade. Ouvinte, antes de me metralhar, o Ramos Rodrigues contém ironia, tá? Tô brincando. Boa, Celso. Vamos falar do Corinthians rapidinho antes do nosso break aqui no 105 FM Futebol Clube. As informações do Timão, Edson Rufino. E aí, beleza? E aí, beleza? Salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Timão no Corinthians. A principal notícia do dia é o interesse do Beşiktaş, clube turco, pelo Memphis Depay. O clube turco está reformulando o seu elenco para a temporada 2025-2026 e com a possível saída do italiano Ciro Immobile. O sonho é ter Memphis Depay, vínculo com o Corinthians é até dezembro de 2026 e a multa 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. É um valor considerado baixo para padrão dos clubes do nosso continente. E outro que também vem recebendo sondagens é o goleiro Hugo Souza. Mais uma informação importante, a CBF confirmou datas e horários para os confrontos entre Corinthians e Palmeiras, jogos da Copa do Brasil, em sua fase oitavas de final. Os derbys serão nos dias 30 de julho na Neoquímica Arena, jogo de ida, e o jogo da volta dia 7 de agosto, quarta e quinta, respectivamente. Então é isso, falei do Corinthians, até mais, um abraço, amigo. 18 horas e 23 minutos, rápido break. Na volta, a gente fala do Mundial ainda. Vamos falar do Fluminense, que hoje empatou com o Borussia, era outro que merecia vencer. Mas se não coloca lá dentro do gol, meu amigo, não tem o que fazer, não pode chorar. Rápido break, voltamos já já com Nakata, Chapadão Bebidas e Gold Beef. 105 FM Futebol Cara. Futebol na 105. Chegou a hora do torcedor deixar o coração palpitar. Acesse rivalo.bet.br, abra sua conta e aposte. Rivalo, nada ganha da emoção. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Atenção, Itapevi e região. No Chapadão Bebidas você encontra os melhores preços em bebidas para todas as ocasiões, com ofertas imperdíveis. E o melhor, você parcela suas compras em até 4 vezes no cartão de crédito sem juros. WhatsApp 11 977934512. Somente retirada da loja. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, em Itapevi. Siga nosso Instagram, @ChapadãoBebidas com X, e fique por dentro das ofertas imperdíveis. Chapadão Bebidas. O melhor para você, bebidas nacionais e importadas. Peraí, corrente, coroa e pinhão na moto? Que combinação estranha. Nem tanto. São peças que fazem parte do kit de transmissão, que serve para transmitir a força do motor para a roda, fazendo com que a moto se movimente. Aposto que você vai procurar o trio na sua moto. Até parece, né? O importante é pedir sempre Nakata. Todo o desempenho e durabilidade da marca líder em suspensão, também em motopeças. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. 105 FM Futebol Club. Apresentação, o Weber Lima. 18 horas e 25 minutos na maior audiência do Rádio Esportivo. Vamos a partir de agora falar do Mundial de Clubes. Falar do, já falamos, né, em relação ao Palmeiras, mas da bola rolando nesta terça-feira. Tivemos hoje, né, a vitória, agora há pouco, do River Plate, 3-1 para cima do Urawa Reds, do Japão, né? É um futebol realmente que evoluiu muito, mas é muito inocente ainda, né? Muito inocente. Assisti o jogo hoje, realmente, é muito inocente. É muito mecânico o jogo dos japoneses. Os argentinos sabiam onde os japoneses iam tocar a bola, né? Eles já se ligaram muito como eles saíam, muito robotizados e tal. Inclusive, um dos gols era uma recuada de cabeça pro goleiro, o cara antecipa e faz o gol. Também tivemos hoje o Fluminense, né? Que empatou com o Borussia em 0-0. Daqui a pouquinho teremos o Ulsan da Coreia contra o Mamelodi Sundowns da África. Então, Celso, em relação ao Fluminense e Borussia, ficou no 0-0 porque o Everaldo deu a de Matheus Cunha, né? Ficou na cara do goleiro, na cara do goleiro, e aí dá o corte pra dentro da área, pra trás, pra procurar um jogador do Fluminense que entrava, que era o Canóbio, ao invés de ter chutado no gol. Cara a cara com o goleiro, meu amigo, ser atacante, camisa 9, como é o Everaldo, é bola na rede, Celso. Weber, eu, apesar dos seus protestos, eu disse que eu gostei da estreia do Palmeiras contra o Porto. A gente vai falar ainda do Flamengo, do Botafogo, tive a oportunidade de falar ontem, que foi muito abaixo contra um time muito frágil, o Seattle Sounders. O melhor teria sido justamente o empate, o mais justo. Agora, devo confessar que o Fluminense do professor Renato Gaúcho, para mim, foi a grata surpresa do Mundial até aqui. O Fluminense, que jogou hoje contra o Borussia Dortmund, me impressionou. A gente falou de encarar... Mas te impressionou o futebol do Fluminense ou a apatia do Borussia? As duas coisas. Na mesma proporção que o Fluminense foi, para mim, a grata surpresa, e de todos os brasileiros, o que teve a melhor performance foi o Fluminense. O Fluminense praticamente não correu riscos com o Borussia. Então finalizou mais. Dominou o jogo o tempo todo. Não tem primeiro e segundo porque tempo. Porque se você pegar Palmeiras e Porto, o primeiro tempo foi mais equilibrado. Palmeiras teve chance no primeiro tempo, mas o jogo foi mais equilibrado. No segundo tempo. O Porto teve também uma chance clara com o menino lá. No segundo tempo, até porque os clubes europeus estão em final de temporada, os times europeus, então é normal que caia fisicamente. Palmeiras cresceu. No caso do Fluminense, ele foi dominante do começo ao fim. Sim. Então, de todos os brasileiros, para mim, o Fluminense foi o que teve melhor aproveitamento. Empatou com o Borussia. A chave do Fluminense, para mim, ela é mais fácil do que de todos os outros brasileiros. Então, o Fluminense tem a possibilidade, inclusive, de terminar em primeiro lugar na chave. E do outro lado, pode pegar, de repente, um River Plate, um Monterrey. Ou seja, já eu tive a oportunidade de participar, Web, de um programa lá com o Nivaldo Prieto, no YouTube, os três pontos. Lá no UOL? No YouTube mesmo. Lá no YouTube. E eu falei que para mim o Fluminense era muito pouco provável diante da maioria, mas para mim o Fluminense tinha muito claro que ele poderia chegar às quartas de final. Não pela capacidade do time, mas pelo chaveamento. Pelo chaveamento. Se o Fluminense terminar em primeiro lugar, pega um River Plate ou pega um Monterrey. É difícil? É. Mas é muito mais tranquilo do que você pegar por exemplo, uma Inter de Milão. É um abraço. Então, o caminho do Fluminense para umas quartas de final, eu confesso que é bem viável. Bem viável. E foi o time que mais me impressionou. O que me impressionou também foi a covardia do Everaldo. Porque não tem outro termo. Você tá na cara do gol. Está na cara do gol. Só você e o goleiro adiantado. Você tem a possibilidade da cavadinha, do chute por cobertura, de soltar a bomba. Ele simplesmente se omitiu. Ele procura o Canóbio chegando pro lado, vindo a marcação com ele, sabe? Então, me lembrou muito o Matheus Cunha contra o Paraguai, que tem a chance de cabecear com o gol vazio e ele toca para trás. Sim. Então, e aí, por que que o Renato Gaúcho não entrou com o Cano? Quem é o artilheiro do time? Quem é o fazedor de gols? Você tem alguma dúvida de que naquela mesma situação o Cano guardaria? E na sua opinião, Capretti, o Fluminense que mostrou, na minha opinião, melhor futebol contra o Borussia, mas me assustou o Borussia, quarto colocado. Eu assisti Red Bull Leipzig e Santos. Red Bull Leipzig apresentou um melhor futebol do que o Borussia apresentou hoje. E olha que o Borussia pegou o Barcelona esses dias e estava ganhando com uma goleada, né? Não, sem dúvida. Me chamou a atenção, na verdade, os dois polos, né? Os dois lados do jogo, o Fluminense e o Borussia. O Borussia muito mal, numa rotação abaixo. Parecia que estava num ritmo de amistoso, de treino, um jogo sem a menor intencionalidade. E do outro lado, o Fluminense me chamou demais a atenção positivamente. Sabe por quê, Weber? Eu não dava nada pro Fluminense. Nada, nada. Do jeito que o Fluminense chegou, sem grandes contratações, com o Renato Gaúcho, que para mim é um técnico que chega a ser até folclórico pelo que ele faz, né? Um técnico muito fanfarrão, avesso aos estudos, avesso à modernidade, muito boleirão, que já não cabe mais no futebol de hoje. E o Fluminense jogou bem pra caramba. O Fluminense jogou bem demais, intenso, taticamente, uma atuação quase perfeita do Fluminense. Quase perfeita. E pegou um Borussia, que é o que você falou, quarto colocado no campeonato alemão. O campeonato alemão está entre as três principais ligas do mundo. É Premier League, La Liga da Espanha e o campeonato alemão. E o campeonato alemão. Então o Fluminense jogou de igual para igual, merecendo a vitória. Então me chamou demais a atenção. Não sei se o Fluminense vai ser o primeiro da chave, não sei se o Borussia vai repetir essas atuações, e aí se os dois ganharem os próximos dois jogos, vai ficar no saldo de gols, ver quem vai ser primeiro ou segundo, mas destaco isso. Para mim, o jogo assim que mais destoou do que eu imaginava nessa primeira rodada até aqui do Mundial de Clubes foi esse Fluminense e Borussia 0-0, repito, negativamente pelo Borussia e muito positivo pela questão do Fluminense. Sabe o que diria alguns torcedores do Fluminense mais velhos? Falar agora é que é o perigo. Agora é que é o perigo pro Fluminense. Fluminense apronta, hein, gente? Agora é que eu vou pegar o Sam. Ah, ganhamos. Aí o Fluminense o que faz? Tropeça. Ah, vou pegar o Mamelodi Sundowns. É aí que o Fluminense tropeça. Enfim, mas foi muito bem contra o Borussia. Foi o que disse o Celso, o Capretti. Foi a melhor apresentação brasileira. Por conta do adversário também, que chegou aí a reta final da Liga dos Campeões, é o quarto colocado do campeonato da Bundesliga. Enfim, o Fluminense realmente foi bem, mas é melhor aguardar. É, comemore com parcimônia, como diria o outro. 18 horas e 33 minutos, vamos trazer as informações agora do São Paulo com o nosso Márcio Torvano. E diferente da primeira passagem, Hernan Crespo vai ter algo novo em sua segunda passagem pelo São Paulo. A torcida no estádio. Ele ganhou até título paulista de 21 sem o torcedor, já que estávamos enfrentando aí uma pandemia. O comandante se mostra empolgado com esta situação. Quer conhecer o Morumbi lotado. O contrato de Crespo vai até o final de 2026. É que no São Paulo, treinador terminar contrato é algo raro. Ele chega para substituir Zubeldia. O elenco se reapresenta dia 26 para uma sequência difícil. Vai ter Flamengo fora de casa no Brasileiro, mais o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e o Atlético Nacional da Colômbia pela Libertadores da América. Quem não vai voltar é Igor Vinícius. São Paulo já está liberando seu atleta. Falaram muito em Corinthians, mas o Santos deve ser o seu destino. Ele que começou no Peixe. E fica a expectativa para os machucados, o retorno deles, os vários que estão no DM, os principais, Lucas, Oscar, Marcos Antônio e Ferreirinha. A gente vai pro break, mas antes, WhatsApp aqui no 11-999-325-105, 11-999-325-105, vamos ouvir aqui. Boa noite, galera, 105, boa noite, acredito. Bom, sei que vocês já acabam não colocando a minha mensagem no ar, mas novamente fazendo a pergunta. Capretes, falando do Vitor Roque. Cara, o que falta na verdade não é um meio de criação para salvar a vida de centroavantes no Palmeiras. Um abraço. Um abraço. Isso daí, esse negócio de colocar mensagem, gente, já expliquei 300 mil vezes. Vocês não têm noção do número de mensagens que chegam. Não dá para colocar mensagem de todo mundo, gente. E aí a pessoa perde um tempo reclamando, ao invés de fazer a pergunta direto. Bom, me parece, né, que o Palmeiras tem meias lá. Tem Rafael Veiga e Maurício. Acho que responde isso, né, Capretes? Tem Veiga responde, e Maurício lá. Sem dúvida. O Felipe Anderson é um cara que cria outro, pelo lado, mas cria. Pro Vitor Roque, pra mim, o que falta é uma atitude. Assumir o protagonismo. É isso, gente. Todos os times que o Crespo passou foi campeão. É o Pop Gol. Eu sempre esqueço o nome dele, rapaz. Mais um. Fala, Weber, irmão de Franco da Rocha. Palmeiras amassou o time do Benfica. Ah, e aí? Pô, do Porto. No final do jogo, 0-0. Não amassou nada, não ganhou, não amassou ninguém. É o que eu acho também. Precisa ganhar, né? Adianta amassar o Al-Ahly aí quinta-feira e não ganhar de novo? Ah, eu não sei qual é a vantagem disso daí. Mas como os caras estão nessa onda, né, de falar que o futebol brasileiro já tá batendo de frente com o espanhol, com o europeu, né? Já estão falando isso já. Ilusão, ilusão. Rápido break, mas antes. Ah, fala. Aquela canção, fala. Sonho meu, sonho meu. É. Mas e você, quer marcar um golaço em casa? Então presta atenção na dica que eu vou dar agora. Gold Beef, carne de qualidade todo dia em sua mesa. E eu falo sempre de Gold Beef e falo porque assino embaixo. Consumo no meu dia a dia e indico para todo mundo que eu conheço. Não acredita em mim? Então pode perguntar para quem mais entende de carne, que são os açougueiros. Gold Beef foi indicação direta do açougueiro no açougue que eu frequento e desde então não quero nem saber de outra carne. É patinho Gold Beef no picadinho, contra filé Gold Beef no bife acebolado, lagarto Gold Beef que fica uma delícia para fazer carne louca, além, claro, daquela fraldinha Gold Beef caprichada no forno em dia de jogo. Procure Gold Beef aí no açougue, no mercado da sua cidade e peça pro seu açougueiro de confiança essa marca de qualidade. Acesse o Instagram goldbeef.br, @goldbeef.br, para ver receitas e várias outras dicas sobre carne. Gold Beef, carne todo dia em sua mesa. 105 FM. E a palavra do dia Gold Beef é lagarto. Lagarto Gold Beef. Anotou? Sexta-feira, passando as quatro palavras, você vai concorrer ao prêmio, né? A sacola térmica, o boné, o avental para você fazer um churrascão com Gold Beef. Rápido break e voltamos já já com Nakata, Chapadão Bebidas e Gold Beef. Atenção, Itapevi e região. No Chapadão Bebidas você encontra os melhores preços em bebidas para todas as ocasiões, com ofertas imperdíveis. E o melhor, você parcela suas compras em até 4 vezes no cartão de crédito sem juros. WhatsApp 11 977934512. Somente retirada da loja. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, em Itapevi. Siga nosso Instagram, @ChapadãoBebidas ou X, e fique por dentro das ofertas imperdíveis. Chapadão Bebidas, o melhor para você. Bebidas nacionais e importadas. Peraí, corrente, coroa e pinhão na moto? Que combinação estranha. Nem tanto. São peças que fazem parte do kit de transmissão, que serve para transmitir a força do motor para a roda, fazendo com que a moto se movimente. Aposto que você vai procurar o trio na sua moto. Até parece, né? O importante é pedir sempre Nakata. Todo o desempenho e durabilidade da marca líder em suspensão, também em motopeças. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata. Pode contar. Desacelere. Seu bem maior é a vida. 105 FM Futebol Club. Apresentação, o Éder Lima. 8 horas e 39 minutos no futebol, líder de audiência em São Paulo. Vamos falar agora do Flamengo, que ontem venceu 2-0 o Esperance da Tunísia. As informações do Mengão com o nosso Edson Rufino. E aí, beleza? Salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Mengão. No Flamengo, momento de comemoração, venceu seu jogo de estreia na Copa do Mundo de Clubes, fez 2-0 no Esperança e, de acordo com o regulamento, cartão é critério de desempate e o Flamengo tem menos que o Chelsea e, por isso, é o primeiro colocado do grupo. Chelsea é o segundo, aliás, Chelsea que será o adversário do Flamengo na próxima sexta-feira. Vamos ouvir o técnico Felipe Luiz falando a respeito da boa estreia que teve o jogador Jorginho. O Jorginho, primeiro que ele veio, ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal e somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador super, extremamente inteligente, pegou muito rápido. Como vocês já perceberam, jogamos com 2 volantes lado a lado e não 5 e 8, como se costuma dizer no Brasil. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura que eles joguem. Né? Às vezes tem a característica de cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento. E eles vão encontrando muitas das vezes os espaços e essas relações socioafetivas entre ele, o Eric e os 2 zagueiros foram muito boas e só tende a melhorar. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez, eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então, como eu falei, eu tenho uma forma de entender sempre pensando o que é melhor para a equipe, né? Então eu analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo e coloco os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. Muito bem, ouvimos Felipe Luiz, que já passa a pensar agora no próximo adversário, o Chelsea. Jogo marcado para sexta-feira, às 15h. Então é isso, falei do Flamengo, até mais, um abraço, amigo. Um abraço, Edson Rufino. E aí, Capretti, o que achou do Flamengo ontem? Eu não vi um grande futebol do Flamengo, mas é um negócio do resultado, né? Pegou Esperança, tinha que ganhar, né, do time da Tunísia. Foi lá e ganhou, Capretti. Foi lá e ganhou. E claro que ajudou a ter feito o gol no primeiro tempo, um gol até, de certa forma, rápido, gol do Arrascaeta, porque aí deu uma tranquilidade, né? O grande ponto para mim, Weber, é essa questão do nervosismo inicial dos times brasileiros e até sul-americanos, né? Você vê o Boca Juniors ontem tinha um jogo na mão contra o Benfica, abriu 2-0 e cedeu um empate 2-2. E assim, a gente não tem, e o que tá ficando para mim nessa primeira rodada, sobretudo, e na primeira fase inteira vai ser isso, não é aquele chavão, o futebol europeu é melhor do que o futebol brasileiro. Não, alguns times europeus, a nata europeia é muito melhor do que os nossos times. Porque chega na final do Mundial, aquele melhor time que ganhou a Champions. Aí não vai dar pra brigar, porque é o melhor time da Europa. Agora, os outros times, não. Dá pra brigar. Tô falando isso porque o Flamengo vai pegar o Chelsea agora. E pelo que eu vi ontem do Flamengo e vi do Chelsea, dá pro Flamengo ganhar. Dá pro Flamengo ganhar. O Chelsea jogou pro gasto, jogou como se fosse uma semifinal do Mundial antigo, quando os europeus jogavam, né? Agora eles entravam recentemente só no último jogo na final mesmo, mas antes tinha uma semifinal. Eles jogavam o mínimo, assim, só pra passar de fase, 1-0. Mas Flamengo e Chelsea, dá pra jogar. O Chelsea não chegou longe na Champions League. Ah, tá na Premier League? Ok, uma rotação maior. Então o Flamengo, bem organizado pelo Felipe Luiz e com um pouco mais de tranquilidade, o Flamengo consegue brigar com o Chelsea. Se depois, nas outras fases, aí com os times mais robustos, o PSG, que o Botafogo vai jogar, o próprio Real Madrid, por mais que tenha o Xabi Alonso iniciando um trabalho, o Bayern de Munique, que enfiou 10 no Auckland City, o time da nata europeia, o City do Guardiola, que não fez uma boa temporada, mas é o City do Guardiola, aí o buraco é mais embaixo. Mas pelo que o Flamengo jogou ontem, e o Chelsea também jogou, dá pra jogar de igual pra igual, sim, Weber. E na sua opinião, Celso, Flamengo de ontem? Flamengo, pra mim, venceu, mas não convenceu. Porque o início do Flamengo foi um início muito promissor. Costumo dizer aquela história, o time entra em campo prometendo uma maratona e corre 100 metros rasos. O Flamengo fez um segundo tempo muito abaixo. Tanto que o Esperança teve oportunidades para empatar o jogo. Teve mais volume de jogo. O Flamengo faz 2-0 numa... E aí que entra, olha só, o Jorginho. O Jorginho, se você avaliar aí, eu tô falando isso com todo o máximo respeito. É bom jogador. De novo, a gente está falando de prateleira de times. Então, ele está na segunda prateleira, por exemplo, do futebol europeu. Mas que chega num clube como o Flamengo... Primeiro jogo, Celso. Faz uma diferença incrível. Um cara, quando ele sabe minimamente jogar, quando ele tem um nível europeu. É o caso do Jorginho. Então, o Jorginho fez uma partidaça ontem. O Jorginho, ele chegou, parecia que ele vestia aquela camisa do Flamengo há anos. Há anos, estava entrosado, estava tudo certinho. Então, a assistência que ele faz para o Luiz Araújo, que para mim foi um dos melhores do Flamengo, para fazer aquele gol trouxe uma certa tranquilidade pro Flamengo. Mas eu nunca imaginei que eu fosse achar o Fluminense melhor contra um Borussia do que um Flamengo contra o Esperança. O Caparetti tocou num ponto, sim, tem ansiedade de estreia, ok, mas chega uma hora, você tá nervoso, você treme lá os primeiros 15 minutos, você fica meio, mas depois a coisa flui, ainda mais depois você faz 1-0. O Flamengo, pra mim, ele foi acomodou, achou que ia ganhar o jogo do Esperança a qualquer momento e quase coloca a vitória em risco por causa dessa apatia. O Flamengo, para mim, foi muito apático. E se jogasse enquanto o Chelsea, ganha não. Inclusive, o tabu continua, né? Porque agora o Botafogo vai ter a chance contra o Paris Saint-Germain. Chance de entrar em campo, né? Não tem chance nenhuma de ganhar do Paris Saint-Germain. E depois pega o Atlético de Madrid. O Flamengo é o que vai ter a chance ainda na primeira fase de bater o europeu. Porque o Palmeiras não tem mais essa chance, nem o Fluminense. Né? Ficou aí pro Flamengo ou Botafogo tentarem quebrar o tabu de uma vitória depois de 13 anos. 13 anos. Mas ainda, se a gente levar o nível sul-americano, ainda tem Boca Juniors e Bahia. Ah, não. Convenhamos. E o River contra a Inter de Milão. É, também não dá. Não, mas o Botafogo, Weber, contra o Atlético de Madrid, dá jogo, hein? Será? Ah, o Atlético tomou 4 do PSG, tava largado em campo. Não, é claro que era o PSG, evidente. Sim. Mas dá pra brigar, vai ser a segunda vaga, né? Vai ser a segunda vaga do grupo esse jogo. Vamos ver como é que vai ser na quinta, né? Ó. Porque tudo. Eu penso assim: a quinta-feira vai ser importante pro Palmeiras e pro Botafogo. Por quê? Porque o Palmeiras não pode tropeçar com o Al-Ahly. Um tropeço com o Al-Ahly pode custar a classificação e a volta pra casa mais cedo. E no caso do Botafogo, dependendo da pancada, vai ficar arrebenta pro último jogo. E você pega o Atlético de Madrid, tomou 4-0, tomou. Mas teve chance. Teve. Criou jogadas. É, eu vejo. Pegou anulado. Enquanto o Botafogo Tomou sufoco do Sandal. O John teve que fazer uma defesa no último lance da partida que o Seattle Sounders, não é o Sandals, o Seattle Sounders ia empatar o jogo. Tomou sufoco, depois de estar vendendo 2-0 no time americano. Não, mas o nível de concentração de um jogo contra o Seattle é diferente do nível de concentração do jogo do Atlético. Claro que o futebol jogado é o mesmo, mas o nível de intensidade e concentração. É, não, isso é verdade também. Concordo, mas não me inspira, não me inspira confiança. Também não. 18 horas e 48 minutos, mais um break rápido na volta, a sua participação pelo YouTube, pelo WhatsApp e, lógico, as informações do Botafogo, que a gente estava falando daqui, agora, e também do Peixe, né, que tem aí o Neymar. Será que continua, não continua? Depois do break, aqui no 105 FM Futebol Clube, na maior audiência do rádio esportivo. Peraí, corrente, coroa e pinhão na moto? Que combinação estranha. Nem tanto. São peças que fazem parte do kit de transmissão, que serve para transmitir a força do motor para a roda, fazendo com que a moto se movimente. Aposto que você vai procurar o trio na sua moto. Até parece, né? O importante é pedir sempre Nakata. Todo o desempenho e durabilidade da marca líder em suspensão, também em motopeças. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata. Pode contar. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Antes de entrar para a história, toda jogada foi uma aposta. Faça a sua em rivalo.bet.br. Rivalo. Nada ganha da emoção. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Peraí, corrente, coroa e pinhão na moto? Que combinação estranha. Nem tanto. São peças que fazem parte do kit de transmissão, que serve para transmitir a força do motor para a roda, fazendo com que a moto se movimente. Aposto que você vai procurar o trio na sua moto. Até parece, né? O importante é pedir sempre Nakata. Todo o desempenho e durabilidade da marca líder em suspensão, também em motopeças. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata. Pode contar. Desacelere. Seu bem maior é a vida. 105 FM Futebol Club. Apresentação, Weber Lima. 18 horas e 50 minutos no 105 FM Futebol Club. Antes das informações, deixa eu dar um giro aqui no pessoal que participa conosco. Vamos lá, o pessoal mandando mensagem no 11-999-325-105. Boa noite, Weber. Boa noite, família 105. Marco aqui de Itatiba. Avisa o Capretes aí, Weber, que o Chelsea foi campeão da Conference League com o pé nas costas, atropelando o Betis na final. Aí, ó, tá vendo, Capretes? Aí, ó. É, não, mas a mobilização, pra mim, do Flamengo contra o Chelsea, do Botafogo contra o Atlético de Madrid, vai ser diferente da estreia, Weber, vai ser diferente. Também eu concordo com você, Capretes, é diferente. Jogos desse nível, o cara entra numa outra pegada de atenção, é diferente. Sim. Vamos lá, mais um. Fala, Weber Lima, rapaziada da 105, Paulo Vinícius de Campinas aqui. Oi, Weber Lima, agora você tá feliz, né? Deixou de ser a viúva do Carpini e agora é a noiva do Crespo, aí sim, hein? Vamos que vamos. Crespo lindo e maravilhoso. Mais um, vamos lá. Boa noite, galera. Claudemir Batata, aqui de Boituva. Corinthians, com o elenco que tem chances grandes de chegar à final do brasileiro e disputar o título? Esquece isso. Esquece isso daí. O Corinthians no brasileiro não tem chance, não. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Associação Olímpica de Boituva, que faz um trabalho muito legal para pessoa com deficiência. Parabéns aí. Bati um papo lá com o Edinaldo e o Gilberto, né? Um abraço para eles que ouvem também o 105 FM Futebol Clube. Mais um pra gente falar do Fogão, vamos lá. Boa noite, beleza, galera? Legal. Não tem ninguém que vai trazer o Mundial de novo igual o Corinthians, né? Todos vão passar vergonha. É o Roger aqui de Louveira. Louveira, interior de São Paulo. Weber, olha, eu tô rindo aqui de uma situação que eu acho que você nunca imaginou na vida. Qual? Que fossem estar falando de um mundial de clubes. Ixi, já faz tempo. Da grande nata e tudo mais, e todo mundo ia falar, olha o Corinthians, o Corinthians, é o, verdade, Corinthians, né? O Corinthians. Nem o corintiano. Nem o corintiano. É verdade. Eu vi algumas páginas e o Corinthians estampado. Continua o tabu. O Corinthians segue sendo o último sul-americano a vencer o europeu em jogos oficiais. O Corinthians é notícia no Mundial de Clubes da FIFA, Web. É. Verdade, Celso. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, acho que nem você. Ah, rapaz, que beleza. Ah, rapaz, olha, mandaram uma notícia aqui. Lúcio de Castro, deixa eu dar aqui a fonte, né? Lúcio de Castro, do iclnoticias.com.br. Eu não sabia, rapaz. Sim. Olha aí que beleza. Por isso que eu tô vendo que os caras não falam mal da competição, ficam falando que os brasileiros estão demais, que vão jogar contra os europeus. Tem uma lei da mordaça, rapaz. TV Globo, Sport TV, Cazé TV, Globoplay, DAZN, tem lei da mordaça. Os caras não podem falar mal da competição. Que coisa, a que ponto chegou o jornalismo, hein? Mas a gente pode. A gente pode. A gente fala aqui, a gente fala a verdade. Parabéns aí ao Lúcio de Castro, que investigou e foi atrás do contrato, rapaz. Que beleza, hein? Que bonito isso pro jornalismo. 18:54, vamos falar do Botafogo, o Fogão na 105 com o nosso Edson Rufino. E aí, beleza? Salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Fogão no Botafogo. Passado aquele momento de ansiedade pela estreia na Copa do Mundo de Clubes, teve a vitória tranquila por 2-1, sem muito esforço, enfrentando o Seattle dos Estados Unidos. Segue se preparando para o jogo mais difícil dessa fase, justamente contra o campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain. O jogo está marcado para quinta-feira, 22h. Vamos ouvir o Igor Jesus, que pós-Mundial de Clubes vai atuar no futebol inglês, mas garante estar focado nessa Copa do Mundo. Eu tô vendo meu melhor momento aqui no Botafogo. Enquanto eu estiver aqui, vou lutar por este clube que abriu as portas a mim, poder viver novamente o futebol que eu queria viver. Eu acho que em questão de eu ir para outro clube, eu acho que faz parte do futebol. Todo mundo também quer ver algo novo, poder jogar em uma competição de alto nível. Mas enquanto estiver aqui, pode ter certeza que irei fazer o meu melhor por este clube, marcando, ajudando a equipe dentro de campo. E tenho certeza que todos estão felizes por tudo que eu venho fazendo aqui, sempre ajudando os jogadores da melhor forma. E a continuar. Claro que o Mister vai avaliar bem como a equipe deles jogam. É uma equipe que tem qualidade, mas nós também temos. Não somente nós vamos enfrentar ele, mas eles também vão enfrentar nós. E estamos preparados para esse desafio. Claro que muitos duvidam de nós, mas sabemos a qualidade que temos. O Mister vai avaliar bem como a equipe deles jogam, para que possamos trabalhar em cima disso, para se defender bem, atacar bem e fazer os gols que pode nos custar. Muito bem, ouvimos Igor Jesus. Amanhã acontece a atividade que vai definir o time titular. A tendência é que seja com mudanças, fortalecendo a defesa, uma delas praticamente já definida, Mastriani saindo para a entrada do Cuiabano. Ele que se recuperou de lesão no jogo passado, atuou alguns minutos, e a tendência é que seja titular diante do PSG. Então é isso, falei do Botafogo, até mais, um abraço, amigo. Um abraço, Edson Rufino, trazendo as informações do Botafogo. Vamos direto ao peixe, ao Santos da 105, com o nosso Rufino novamente trazendo a informação. Aí vai começar lá o Ural Arré. Não, que Ural? O Ural perdeu do River Plate. O Sam e Mamelode. É, e Mamelode Sandals. Olha a camisa dos caras, bicho. Parece que. Lembra do Mirassol. Não, e lembra a camisa de Várzea, não lembra, não, Celso? Não, aí você tá sendo muito rigoroso. Lembra a camisa de Várzea. A camisa bonita, ué. Bonita? Você gostou, Celso? Eu teria na minha coleção. Teria? Teria. Mas lembra um pouquinho assim, o Mirassol, lembra o Cuiabá. O símbolo dos caras é uma mão, Celso. É uma mãozinha, não é? Olha lá, tem uma mãozinha apontando assim, ó, pro céu, ó. Eu ia falar que é o Mamelode, não, nada a ver. Não é, não. Eu não gostei da camisa, não, também, ué. Também não gostei, não. Lembra de várias mesmo, assim. No Mundial a gente espera outro tipo, ó. É. Eu fiquei com impressão de camisa de várzea, mas tá bom. Vamos lá, com o Santos, Edson Rufino. E aí, beleza? Salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Peixe do Santos com o time em férias. O momento é de focar em possíveis reforços. Aí aparece, sabe quem? O lateral do São Paulo, Igor Vinícius, visto com bons olhos a possibilidade de chegar ao Peixe, seria para ocupar a vaga deixada pelo Léo Godoy, atleta devolvido ao Atlético Paranaense. O zagueiro João Basso não teve muitas oportunidades com Pedro Caixinha, mas com o Kleber Xavier vem ganhando mais oportunidades. E a respeito do Neymar, ainda nada de assinar um novo vínculo verbalmente, tudo certo para um novo vínculo até dezembro de 2026. Mas ao jornal L'Equipe, o jornal francês, o pai do Neymar disse que vai a Miami nos próximos dias para falar com outros times. A informação que temos é que a renovação com o Santos está pronta para ser assinada e o anúncio deve acontecer aí até o final do mês. O pai do Neymar, nesse momento, não demonstrando pressa para assinatura desse novo vínculo. Então é isso, falei do Santos, até mais, um abraço, amigo. Celso, um grande abraço e até a próxima. Outro Celso. Forte abraço, meu querido, e até a próxima aqui no 105 FM Futebol Club. Valeu, Marcel Capretes, até amanhã, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Weber, grande abraço a você, ao Celso, a toda a galera e até amanhã. Amanhã voltamos às 18 horas, a maior audiência no Rádio Esportivo com Nakata, Chapadão Bebidas e Gold Beef. Às 8 horas da noite, tem o Fábio Rogério com o Espaço Rap. Agradecer a sua audiência e seu carinho. Fiquem com Deus, até amanhã às 18. Tchau. Agora quem dá bola é o Santos. 105 FM Futebol Club. Apresentação: o Weber Lima. Futebol na 105. Patrocínio Nakata, confiança e qualidade que você pode contar. Você conferiu o programa esportivo mais ouvido do seu rádio. As informações do seu time, as análises dos melhores comentaristas e toda a polêmica do seu clube. 105 FM Futebol Club, a maior audiência do rádio. Destaque esforço do Brasil para a exploração justa e limpa de minérios. E reforça a aposta em combustíveis menos poluentes e no diálogo para reverter conflitos em andamento. Você vai ouvir também combate a crimes na Amazônia. Inaugurado o Centro de Cooperação Policial Internacional na região com forças de segurança brasileiras e de 9 países sul-americanos. É integração para combater crimes transnacionais. Luciana Colares de Holanda. O centro receberá um investimento de 318 milhões e meio de reais. Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, sobre recursos recebidos pelo órgão para ações de fiscalização na região. Ele vai falar sobre os 825 milhões de reais autorizados pelo Fundo Clima para serem usados pelo órgão na preservação do bioma. E também sobre combate a incêndios e a campanha de conscientização para os turistas que vão ao Festival de Parintins. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A cúpula do G7, grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo, termina hoje no Canadá. Os conflitos em andamento no Oriente Médio e entre Rússia e Ucrânia foram alguns dos temas debatidos. O Brasil participa como convidado e o presidente Lula teve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá e também tem outras previstas ainda para hoje. A repórter Luana Karen está em Banff, no Canadá, e traz mais informações. Boa noite, Luana. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. E boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Neste segundo dia de encontros, os líderes de 7 das maiores economias do mundo se reuniram em Kananaskis, no Canadá, e receberam países convidados, como o Brasil, Índia e África do Sul, e de organismos internacionais como as Nações Unidas. Na abertura da sessão ampliada do G7, o primeiro-ministro canadense Mark Carney citou a liderança do Brasil no tema sustentabilidade. Mais cedo, Carney e Lula tiveram uma reunião bilateral em que trataram da importância da Cúpula do Clima das Nações Unidas, que será realizada em novembro em Belém do Pará. Carney se comprometeu em apoiar os esforços do Brasil na agenda climática. Já o presidente Lula parabenizou Carney pela defesa da soberania do Canadá e disse que quer estreitar a relação do Brasil com o país da América do Norte, em áreas como política, cultura e comércio. O discurso do presidente Lula na sessão do G7 foi feito a portas fechadas. Falando sobre o tema do encontro, segurança energética, Lula lembrou que 90% da matriz elétrica do Brasil vem de fontes limpas. O presidente destacou que o país é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis e pioneiro no desenvolvimento de motores flexíveis. E disse que a exploração de minerais estratégicos como nióbio e níquel será feita sem ameaçar biomas como a Amazônia. Luana, no encontro de hoje, os conflitos no Oriente Médio e também entre Rússia e Ucrânia estiveram em destaque aí, né? Inclusive, o presidente Lula falou sobre isso? É isso mesmo, Mariana falou sim. Durante o discurso que fez aos líderes do G7, o presidente Lula destacou que nada justifica a matança em Gaza e que os recentes ataques de Israel ao Irã ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha com consequências globais inestimáveis. Por fim, Lula fez um apelo para o fortalecimento das Nações Unidas e o restabelecimento da paz. Na chegada ao Canadá, na noite desta segunda-feira, Lula já tinha adiantado, em breve conversa com jornalistas, que traria o assunto na reunião de cúpula. Olha, qualquer conflito me preocupa. Eu sou um homem que nasci para paz. Então, no momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê o dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente. E é isso que eu quero falar um pouco aí. Bom, aqui no Canadá agora são 16h. Ainda hoje, o presidente Lula tem reuniões bilaterais previstas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. O presidente Lula retorna ao Brasil ainda hoje. Mariana e Luciano. Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil. Fiscalização ambiental na Amazônia Legal conta com um novo reforço. Foram anunciados 825 milhões.